buio e lei si fa patagonio. Romeo, complete final, chame Torrio no 8295. 8295, opa, patango, Romeo. Torre Salvador, bom dia, opa, patango, Romeo. 0994, solo, 37, direita, solo, 2019. 1, 2, 1, 1, confirmado. Opa, patango, Romeo, intenção de pouso, pistão 0, confirma. Gostaria de pousar na 1-7, tá visual da presente. Ok, cancelado 37, após base para final 1-7. O meu corrido. Papatango meu. Papatango meu. Decolar, ficha, estão no 0, vento 1, 8, 0, grau, 0, 7, 9. Na final, Papatango Romeo, da 1-7. Papatango Romeo, vento 1-8, 0 grau, 069, autorizado, pouso, pista 1-7. Romeo. Papatango Romeo, solo aos 40, confirmando 45 no corte de frequência. 621 da colada aos 40, controle no 0.1. 8. 1208, gol 1621. Bom dia. Controle, bom dia, gol no 621, Nadael passando 1300 pés. Gol no 621, contato radar da decolagem Sudol 3620, após 2000, vou direto Leda, após Leda, Bridge. Gente, após 2000, direto Leda, e após Bridge, gol no 621. 1-2-0-8, mano. Coxinho, gol no 648, a linha ida, cola, pistão 0, vento 190 graus, 089. cima. Autorizado o táxi do aeroporto, posso estar ingresso na 17. É controle Gol no 621, solicita pro de bridge. Mais coordenação Gol no 621. Aguardando no 621. 648, decolagem 43, controle 20, décimo 8. 208, boa. No 648. 561 da Gol, acione identificação, decol 050, Gol e TAP. Autorizado, senhora número 1 na aproximação. Ligou no 648, decolou 1500, o carro. Gol no 648, contato radar na decolagem, subiu 370, após 2000 pés, autorizado o VAR direto para o carro. Ok, 2000, vamos para o carro, no 64, foi todo. É 48 controle. Prossiga. Programa na sua navegação o fixo Puca, Jamo e após Jamo, Maceió. Ok, Puca, Jamo, Jamo, Maceió. Ou no 648. Ou no 648, somente para informação, tem aeronave agora a posição de 11 horas, 42 milhas. No rumo sudoeste, mantendo nível de voo 200 sem contato com o controle. Ok, sim, é controle. Gol no 621, no suba restrito, nível de voo 340. X-Ray, controle. Você tá seguindo para qual setor de Salvador no momento? Vai para pouso na Licia? Sim, que eu tô visual? Sim. Apresente frequência livre, bom pouso, hotel X-Ray. Eu vou fazer bom. Sim, então após a Licia, você tem alguma programação, segue para alguma outra região? Tô procurando uma área de treinamento próxima ao Licia, eu tinha... Gente. 864, aciona identificação, Nessal 060, voe ITAP. Romeu 648, da presente está restrito nível de voo 180 pelo Centro Recife. 180 pelo Romeu 648. Adelaide, coluna 7, general, perfeito. 190 grau, 099, autorizada a coluna 7. No 621 no Chame Recife, no 251, alternando no 33.95. Salvador, bom dia, 5595 da Trip. Perfil da Euleda. Acione transponder 5456, modo normal. Estou recebendo 5056. Ok, acionado agora 5456, o trip 5595, copiado. Gente, aguarde contato radar, suba para nível de voo 200, da presente voo direto Leda. 200, da presente Leda, 5595 da trip. Livre das solicitações de 20 milhas da nível 130? Livre. Grato, senhora. Então, a pro de Leda agora, o trip 5595. Uno 561, livre de restrição, desça para 2015, autorizada final ILS X-Ray Pistono 0 Salvador, reporta estabilizada. Para a Matrix, Uno 561. Cuidado para a direta farol de Itapuã, reporta através do Parque de Pituaçu. 648, livre de ascensão, nível de voo 370. Gol no 648, do presente Chame Recife, no 2685, alternando 12545. Delta Controle. Você tem condições de já iniciar a descida para 500 pés? Temos uma aeronave em decolagem, se no 1.000 pés para o corredor axé. Desça para 500 pés, ajuste em 1.015. Oito, nove, meia, livre de restrição, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.15. Gol 1864, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.15. Então, em alfa, decolado os 5.2, controle no 0.8. Controle no 0. Salvador, Índia November Alpha, decoladão no 7, não sei se curto. Barro meu Índia November Alpha, suba para 1 no meu PS Corredor Axé, reporte através do farol da barra. Para informação, temos helicóptero ingressando na CTR. Tráfego agora está a 500 pés no, através de Amaralina. Reportar no farol da barra, ciente do tráfego. Índia November Alpha. Tá livre, não tem entrada pra reportar, reporta fora do solo, tá vendo? Localizador do Uno 561. Gol no 561, completa final, Torre Salvador, 118, decimal 95. O papapá Mike Eco Delta, tráfego 12 horas, 5 milhas, como oeste a 1 mil pés, tráfego do Índia 90 graus, está passando agora o farol de Itapuã. Tráfego está a 1 mil pés, não deve interferir com a sua aproximação. Manda o gol no 561. É o gol 1561 na final, 37 pecados. Igual 561, no vento 160 graus, 109. Autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, gol 1561. Vai para 2000, autorizado, procedimento apertado e estabilizado, gol 1864. Ele vai decolar e vai reportar para o cruzamento, hein? Vai manter esse tonal e reportar para o cruzamento, sabe, Matheus? Max Delta, retaguarda do Boeing passando próximo externo, então no zero, autorizado circuito pela direita, autorizado perna do vento pela direita, 17, reporta para girar a base, Max Delta. Matheus mantém esse trabalho de norte da torre aguardando o cruzamento do campo. Sem interferência com o estorno 7, ok? Obrigado, vai aqui pelo setor norte para cruzar a retaguarda do avião pousando no 0 sobre o Pitaco. O Otávio Matan confirmando, vai manter o setor nordeste do campo. A reportar através de norte da torre, sem interferência com o eixo da 17, Otávio Matan. O cruzamento será realizado sobre a cabeceira 10, ok? A retaguarda da aeronave na final do 10, Otávio Matan. Positivo. Delta repórter em checar. Autorizado pouso, pista no 7, vento 1180 graus, 109, Max Delta. Delta, autorizado pouso na 17, Delta. O Otávio Matango, sobre a cabeceira no 0, tá livre cruzamento. E após prosseguir para o Itapuã. Vai cruzar sobre a 10. Vai com o Mike Eco Delta e com a aeronave do farol. Botando Matango, da presente para o Itapuã. Controle 120, décima 8, voo. Presente Itapuã, 1208, voa. Voo no 561, vento solo 58. Ao livrar direito, solo 21, décima 1. Eu tenho que ser um 2 ou 9, já livrar, vou lá, 5-1. Então, Limatango, prossiga. Cruzou o Estão no 028, no 735. Tá... do farol de Itapuã, a manter 500 pés de linha do litoral. Gente, o senhor vai seguir 500 pés até Porto Seguro? Afirmo. Vai seguir pelo litoral ou vai seguir DCT? Litoral, senhora. Gente, quando possível, o estimado para ingresso na terminal Ilhéus, estimado do través de Ilhéus e estimado de pouso. Positivo. Chama logo mais. Estabilizou, Maxway, voo no 864. Voo no 864 da Gol completa torre 118 decimal 95. 295 Gol no 864, obrigado, bom dia. Estimado do Lima Tango para ingresso na terminal Ilhéus vai ser os 1450, cruzamento de Ilhéus 1500, estimado de pouso ao zona 6-13. Ciente. Bom dia, após a aeronave na final, a Lima tem capítulo 0, chama 140. Confirme. Mike, cuidado com o Zero, solo 00, suporte 44 em frequência. A gente, o senhor fez plano de voo? Para informação do senhor, como consta em rota E, Salvador não aceita plano ACIL. Chame Centro Recife 12685, alternando 12545. No momento não temos tráfego de conhecimento do controle no setor. 12685, alterna 12545. Trip 5595, Semi Recife 1251, alterne 133 decimal 95. Decimal 95. Direita, solo 21 decimal 1. Direita, 29. November Alpha, não temos tráfego de conhecimento do controle de setores adjacentes, frequência livre. Paulo Salvador, bom dia, Gol 1864, livrou. Não, 140, vento 170 graus, 089, autorizado, é colapso no zero. Corrigou 1864, negativo, contato com o Paulo. Desculpe, 1, 2, 1, 1. Já foi pintado um 2, 1, 1 também, negativo, contato. Podia só fazer mais um teste, por gentileza, o 1864? Sim. Xenia 6140, decolada 05, controle 1, 20, décima 8. 208, boa. Motor Salvador, bom dia, Xenia 6140. 140, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 250, perfil Pucajá Maracaju. 250, Pucajá Maracaju, 140. Reporta se for seguir para pouso ou se for livrar a área do LC. Uno 1162, aciona identificação, foi direto e TAP, desça para o 050. Qual é a animação que você vai seguir no meu pés até Porto? Estou recebendo 910 no momento. Para informação, tem o tráfego do Índia November Alpha, que está agora nas imediações de Vera Cruz, siga para a TGL. Da presente, já tem frequência livre, um bom voo. Ajuste 10015 em Salvador. Obrigada. Gol 162, livre de restrição dessa para 2015, autorizada a final ILS X-Ray, pistão no zero de Salvador, reporte estabilizado. Nove, muito bom dia, sendo identificação dessa para 4.000 pés, ajuste no 015, autorizado a chegada, bom. Ele é 61140, chama Recife 12685, alterne 12545. 2005-2545, boa. Bom dia, sendo identificação dessa 050, chegada Mari. Táxi, Lima no Alfa, reporta para ingresso no site. Tem o perfil da chegada, Chanel 200. Autorizado. O ingresso é porta leve, pronto, 17, Lima 9. No 162, de VLS reporta estabilizado. Estabilizado, VLS X-Ray vai reportar estabilizado no 162. Chené 6200 indicada. Sim. Zero, repetição 2409. Autorizada a colapso 37, vento 200 graus, 09 nós. Desce para 2015, livre final de LSFC e pista no zero de Salvador, reporte estabilizado. A200, limite de restrição, desça para 3.015, completa a redução para 2109. Utilizado na X-Ray, gol no 162. Gol no 162, completa final, torre 18.95. 1895, tenha um bom dia, senhorita. Bom dia. 08. Bom dia, gol 1162, está 1 milímetro externo, baixo travado, estabilizado no ILS X-Ray. O gol 1162, vento 190 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso 190, gol 1162. Está presente, foi direto coral. Está presente coral, irmão. 082, chama 120, decimal 8. Metro 082, muito bom dia, sem identificação, desceu 050, chegada Mari. O senhor acenando identificação, Centro Recife está sentindo seu contato com o Salvador. Nossa, prossiga. Gente, sobe ao 080, da presente voo direto ao Coral. Salvador, 255, mantém a escuta. Lima, Lima, Alfa, copiou? Estação 080, Lima, Lima, Alfa. Lima, Alfa, 080. O Xener 6255, assina identificação, desça para o 0620, chegada Mari. Agora me aguardo na Mari, uma vez. O Gol no 162, solas 22, direita solo no Zona Small 1. Uno. Mantenha a descida para 3.000 pés, completa a redução 1909. 3.000 pés, 1909, 6200, desce para 2000, 1015, luz final de SXA, reporte estabilizado. Para informação, vai seguir a aeronave da Gol, que está agora a 2 milhas de duna, com 160 de ground speed. O 791 no controle? Sim, você tem condições de manter a presente velocidade até o marcador externo? Firmo. Manter a presente velocidade até o marcador externo já estabilizado? Afirmo. Completa final, torre 118, decimal 95. 295, tá? 1094, pega lote 24, controle 20, decimal 8. 208, bola 094. Salvador, Gona 094, bom dia. No reporte 3 checado. Reporte. 370, uma flotinha. Quadrando, vai ser possível atingir o 370, podendo coordenar o 350. Sim, então aguarde coordenação nível de voo final 350, Gona 094. Certo, Gona 094. Controle? Vem para informação, o tráfego da Gol está agora 4 milhas e meia à frente. O senhor deseja a vetoração para espaçamento? Negativo, está reduzindo para mínima de aproximação, o Xenem 6205. Gente, reporta estabilizada final ILS XA. Negativo. 084 desce para 3.015. Confirma, foi pro 4082? Afirmo, 4082 desce para 3.015, inicia a redução 209. 3.000, 1.015 vai reduzir. Localizador, Xené 6200. 6200 do Xené, completa final, Torre 118, decimal 95. 1895, boa tarde, Xené 6200. Boa. Salvador, boa tarde, Xené 6200, 3.500 do Xené. 255, desce para 4.000 pés do Xené 015. Azul 4082, reautorizado descida para 2.000 pés. Livre final em LSX em reposto estabilizado. Gol 1094, controle. Escuta, controle, gol 1094. Autorizado nível de voo 350 como final, porém o senhor está restrito a nível de voo 330. 350 final autorizado, mas restrito ao 330, então sobe até o 330, vamos ver a navegação. Desce para 2015, visto final LSXR, reposto estabilizado. Para informação, vai seguir tráfego da Azul, agora 13 milhas à frente, com 120 de ground speed. 128, solo 21. Confirme? 121, o solo foi 28, gol no 791. 200, vento 190 graus, 109, autorizado pouso, pistão 0, chega trem. Vai ficar travado, David Pouso, Xené 6200. Confirma? Confirma? Deve ser muito... muito ruim, o Xené 6200 confirmando autorizado pouso, pista no zero, vento 190 graus, 109. Essa chamada é a boa frequência do sol, 219. Sim. 082 estabilizado? Afirmativo, ele chama agora, guarda a transferência. 082, Torre 118, decimal 95, bom pouso. 1895, bom. Salvador, bom dia, azul 4082. Uma milha e meia para o externo, visual 1-0, aguarde posição externa. 082, continua a aproximação, informando em pista livre. A sua disposição. Xené 200, solo aos 3-0, direita solo 1-2-1, décima 1. Direita 2-1, boa. 4082, checa treino de pouso, vento 190 graus, 10 nós, 3 pouso, pista no zero. Agora, taxa travado. Livre pouso, 90, azul 4082. 2685, 1245, gol 1094. Lem 6255 completa final turno 98 decimal 95. Passa o marca 4082, solo 33, direita solo 12 decimal 1. Salvador 62, tempo, passa o marcador. 625, vento 190 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso para o 625,